Nosso tema de hoje de tarde é o triunfo sobre o ego. A gente já falou sobre ego, né? Sobre as manifestações prejudiciais que ele tem sobre todos nós. Então, o ego, falando de uma maneira bem clara, ele faz parte da nossa personalidade, da criação da nossa personalidade. Ele acaba definindo como nós somos, quem nós somos. E então ele se torna, ele até certo ponto, ele é necessário à construção do ego. Todos nós temos. O problema todo é quando ele começa a tomar uma proporção maior do que ele deve. Quando esse eu, ele acaba sendo maior do que muitas vezes o nós, que é necessário. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em coletividade, nós vivemos em relacionamentos com muitas pessoas, principalmente na nossa família, que é o nosso primeiro núcleo, é o nosso núcleo mais íntimo, é onde a gente se revela mais verdadeiramente. E quando esse ego, ele é muito forte, ele é muito expansivo, a gente acaba sufocando as outras pessoas que estão ao nosso lado. A gente acaba fazendo mal a elas. A gente não permite que elas, muitas vezes, possam se manifestar. Então, quando a gente fala de triunfo sobre o ego, é a gente poder perceber essa dimensão que ele está tendo e trabalhar no sentido de minimizar isso, de dar o real valor, o real sentido que ele deve ter e não deixar que ele seja muito expansivo. Como normalmente se usa expressões até costumeiramente e até de forma engraçada, né? Quando se fala de alguma pessoa que aparece muito, que se destaca muito, então a gente diz que ela tem o ego muito inflado. Ela quer aparecer tanto que ela não permite que os outros que estão à sua volta apareçam também, sejam vistos. Então, muitas vezes a gente tem esse conhecimento popular, mas não compreende, às vezes, na essência, o que ele está querendo nos mostrar. O ego, a palavra egoísmo, deriva dele. Então, ego e egoísmo. O egoísmo a gente sabe que é aquela coisa de tudo para mim. Eu só vejo a mim mesmo. Eu não reconheço que os outros mereçam tanto quanto eu, aquilo que eu estou me beneficiando. Essa expansividade desse egoísmo, ele faz com que a gente vá se isolando. Porque ninguém gosta de conviver com alguém que não divide as coisas, que é realmente egoísta, que não partilha. Não partilha não apenas as coisas materiais, mas também os próprios sentimentos, as ideias, as palavras. Alguém que vive no seu mundo e não deixa que os outros, às vezes, consigam penetrar nesse mundo. Então, acima de tudo, nós ou os outros, quando a gente estiver vendo os outros, acima de tudo, são pessoas que precisam dessa aproximação, precisam perder, às vezes, esse medo de dividir e perceber que essa divisão não diminui, que essa divisão ela soma. Quando a gente consegue partilhar, a gente consegue crescer. Em contrapartida com o egoísmo, é a caridade. São dois sentimentos, duas manifestações contrárias. Quanto mais egoísta, menos caridoso. Quanto mais caridoso, menos egoísta. Eu esqueço de mim e eu acabo vendo a necessidade do outro. Então, essa prática, porque tudo é uma prática, tudo é um aprendizado, tudo é uma insistência, um trabalho que a gente tem que fazer com a gente. Tudo isso faz com que a gente comece a perceber o mundo, a nossa vida, de uma forma diferente. Que a gente, como eu disse, vai perdendo o medo de se expor, de dividir de deixar que as outras pessoas se aproximem da gente e compartilhem com a gente daquilo que a gente acha que é bom. Se a gente acha que é bom, nada melhor do que partilhar. Nada melhor do que ver a pessoa que a gente, as pessoas que a gente gosta, sendo felizes. E muitas vezes essas práticas acabam levando a uma infelicidade. Então, até anotei aqui, isso tudo é um combate à personificação. A gente vai se tornando cada vez mais individualista, e vai cultuando apenas o eu. Eu. Então, nós temos que combater isso para poder ir em frente. E até, se a gente prestar atenção no que a gente lê no jornal, no que a gente vê na televisão, de várias coisas que estão acontecendo, e tentar descobrir por que essas coisas estão acontecendo, será que elas não têm uma raiz nesse egoísmo, nessa falta de caridade? Será que as pessoas que estão fazendo, ou nós mesmos, quando estamos fazendo as coisas de forma errada, será que nós não estamos apenas vendo o nosso próprio benefício, esquecendo dos outros? Será que não está faltando um pouquinho de caridade no coração de cada um, para que a gente possa ter uma sociedade melhor? Porque a gente faz parte de um grupo grande. E qual é a nossa contribuição para esse grupo grande? Não adianta só a gente dizer, assistir e criticar. Nós temos sim uma possibilidade concreta de fazer parte e de fazer algo diferente. Então é nesse sentido que a gente pede, né? Nesse caminho, no jornal de hoje, na Zero Hora, tem uma matéria, não sei se alguém já viu, que fala de um assunto que a gente até já falou aqui e vai falar muitas vezes, porque é um assunto extremamente necessário, que é o perdão. Que também está ligado a essa questão do ego, porque no momento em que eu consigo esquecer um pouco dos meus sentimentos, do que eu fui atingido, então eu começo a, de repente, a vislumbrar uma outra possibilidade. E o que fala aqui, vou mostrar para vocês aqui o título da matéria, no caderno Vida da Zero Hora, Remédios sem Genéricos. E o que ele fala aqui sobre o perdão? Isso aqui quem fala não é ninguém ligado à religião. Isso aqui é um estudo feito nos Estados Unidos, em universidade, onde, como conta aqui, o conhecimento dos benefícios do perdão, eles já são estudados há bastante tempo e são levados até a um ponto já de formar isso em escola. Então ele nos conta que várias situações concretas e físicas que o perdão, que a gente bate tanto no perdão, que está escrito aqui no Evangelho, por que a gente deve perdoar, porque a gente acredita que o perdão é sim uma escada de ascensão espiritual para todos nós. Mas tem também a questão física, que ele está ligado diretamente. E ele fala, nesses estudos, que a prática do perdão, seja em que lado a gente estiver, sendo no lado de pedir o perdão ou de perdoar, ele é benéfico. Na saúde cardíaca, no combate ao estresse, o que mais que diz aqui, ó. Saúde mental, sistema imunológico, liberação de hormônios necessários, além da paz e da expectativa de vida. Então está diretamente ligado à nossa saúde. A gente às vezes quer ter uma vida boa, saudável, sem problemas físicos, e tudo está ligado a questões emocionais, a questões espirituais, questões que a gente tem na nossa mão essas informações, mas a gente acaba repetindo, às vezes, práticas que a gente vem levando durante toda a vida. Então, o que a gente ganha? O que a gente ganha não perdoando ou não pedindo perdão? A gente ganha, muitas vezes, é uma doença. A gente ganha um problema. E o que a gente ganha fazendo o sentido inverso? A gente se libera, a gente se torna mais leve. O reconhecimento de uma situação errada, reconhecer uma situação errada, não significa apagá-la, mas é reconhecer e a partir dela ter uma postura diferente. É aprender e é se rebaixar, é combater esse egoísmo para poder chegar até a outra pessoa e se colocar no nível mais baixo, vamos dizer assim, para poder solicitar esse perdão. Então, se a gente não for tocado pelo lado espiritual para solicitar o perdão, a gente pode ser tocado pelo lado racional. Os benefícios que aquilo ali nos trazem. Afinal de contas, a gente, todos nós queremos, sim, uma vida melhor. E está na nossa mão. A gente vê os problemas aumentando, e a gente tem que fazer alguma coisa de forma bem concreta para poder melhorar isso aí.